alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Muito mais. Programa Maurício Fares. A alegria está no ar. Adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que já nasceu. Feliz ano novo, minha gente! Eita, olha aí, primeiro dia do ano, de 1º de janeiro de 2014. Estamos aí com muita alegria, com muito carinho, graças a Deus, e rezando aqui, pedindo a Deus que nos dê um ano maravilhoso, um ano com acontecimentos importantes e, acima de tudo, de realizações. Para você, meu amigo, minha amiga, toda a felicidade do mundo. Feliz ano novo, minha gente! Ah, a esperança se renova, renasce nos nossos corações. É ou não é? Ah, cada vez que um novo ano começa, eu sinto assim aquela vibração positiva, aquela emoção de imaginar que mais um ano, que se Deus me permitir, vou poder estar aqui junto de cada um de vocês. Isso aí é uma felicidade enorme. Ó, menina, um beijão pra você, viu? Meu amigo, aquele abraço. Então, vamos que vamos para mais um ano juntos. E eu quero começar aqui trazendo uma música bem bonita para vocês. É, do jeito que eu encerrei o programa ontem, vocês se lembram, né? Com a música Marcas do que se foi e uma narração. É o mesmo que nós vamos fazer aqui agora, só que saudando o novo ano. Então tá aí, Marcas do que se foi. É a primeira de hoje. Roda lá, menino. Vamos nessa. Prepare-se para viver uma nova emoção. Está chegando um novo ano. É hora de se despedir do ano que passou. É hora de reviver as lembranças, de sacudir a poeira, de lavar a alma, de guardar cada momento lá no coração. Porque agora é hora de apostar no futuro, de brindar o amanhã, de celebrar o que está por vir, de fazer do final um novo começo. Dizem que o tempo transforma tudo, mas quem realmente pode transformar tudo somos nós. Afinal, a gente só precisa de um segundo para começar a reinventar esse tal de tempo, para recomeçar a transformar a vida, transformar o Brasil, o mundo, se transformar. Que tal um ano com mais esperança, mais tolerância, mais paz? O futuro começa em alguns segundos. Vamos lá! Na na na na na. coração. Quem quiser ter um amigo que me dê a mão. O tempo passa e com ele caminhamos todos juntos sem parar. Nossos passos pelo chão vão ficar. Marcas do físico, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Marcas do físico, sonhos que vamos ter. Como todo dia nasce novo em cada amanhecer. Sim, a minha carta de destaque de hoje, olha só quem é que eu vou atender. É a Flor Sem Perfume de Nova Mutum, no Mato Grosso. Ô menina, é mulher? Deixa eu ver. Ah sim, é mulher sim. Carta da Flor Sem Perfume de Nova Mutum, no Mato Grosso. Daqui um pouquinho eu vou atender a sua cartinha. E olha aí gente, como sempre, né? Nós encerramos o ano de 2013, graças a Deus, com centenas de rádios aí transmitindo o nosso programa de norte a sul, e a cada dia aumenta mais e mais a rede de emissoras que retransmitem o programa Maurício Fares. Isso para mim é um motivo de muita alegria, de muita felicidade, de ver a aceitação que estão dando aqui, que está tendo o nosso programa. Por isso mesmo, a cada um de vocês, aos meus companheiros radialistas, aos diretores, ao pessoal das emissoras de rádio, olha, felicidades, tudo de bom, e se Deus quiser que olha em 2014, vamos cada vez mais juntos e unidos, juntos e misturados, como diz, né? Para que a gente possa sempre estar aí levando alegria para os nossos ouvintes. Então, gente, felicidades, feliz ano novo para todos, viu? E vamos agora trazer aí mais uma música. Quem é que vai cantar agora? É o Raul Seixas. Duas músicas o Raul Seixas canta. É a Rua Augusta e o Bom. Vamos lá, roda menino. Entrei na Rua Augusta 120 por hora. Toquei a turma toda do passeio pra fora. Comprei as pneus carecas sem usar a buzina. Parei a quatro dedos da esquina. Tem três carburadores, todos três envenenados. Só para na subida quando falta gasolina. Só passa se tiver sinal fechado. Tremendão. Botinha sem meia, só na areia eu sei trabalhar. Cabelo na testa, sou o dono da festa, pertenço às dez. Se você quiser experimentar, eu sei que vou gostar. Ele é o bom. programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha uma frasezinha muito interessante e boa para a gente começar o ano. Se não plantar, não nasce. Se não regar, não cresce. Se não amar, morre. Assim são as plantas e assim são as pessoas. É, então, você veja que tudo tem um significado, porque tudo exige cuidado. Tanto a vida vegetal quanto a vida animal, a gente tem que ter os cuidados para que ela prospere, que ela progrida. Porque senão, aí a coisa acaba degringolando e vai tudo por água abaixo. Por isso mesmo, então, vamos plantar, vamos regar, vamos amar. Assim, tudo continuará vivendo, tudo continuará tendo a continuidade. Olha só agora que vamos trazer uma dobradinha, né? É, agora são duas músicas. É o Evaldo Braga dizendo, eu não sou lixo. Depois o Diego Valadares, quero você pra mim. Oba, então roda lá, menino. Vamos nessa. Eu não sou lixo pra você querer me enrolar. Jogar, meu bem, você fez coisas que eu nunca hei de fazer. Só peço a Deus, amor, que me faça te esquecer. Tentei um dia lhe dar todo o meu coração, mas eu não tive nem sequer a sua compreensão. Mas eu não ligo, pois seu desprezo não vai me acabar. Eu já tenho a certeza que um dia você vai pagar. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu lhe peço agora, vá em busca de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Eu não sou lixo, meu amor. Eu não sou lixo. Nem tudo se joga fora, pois nem tudo é lixo, meu amor. Eu lhe peço agora, de outro amor. Tudo que aconteceu, faça de conta que não houve nada. De hoje em diante, querida, entre nós dois não existe mais nada. Quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Vamos cantar! Eu quero, quero, Diego Valadares, vem comigo! Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero seu amor, eu quero seu carinho. Vou te pegar de jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que tem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel da sua boca. Eu quero, quero, quero te amar. jeito, te encaixar no meu colinho. Vem cá, mulher danada, vem que vem, vem de mim. Vou te beijar gostoso e vou te amar assim. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero, quero você pra mim. Eu quero, quero, quero, quero te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero, quero você pra mim. É, eu vou te amar assim. Eu quero, quero, quero ser o mel na sua boca. Eu quero, quero, quero te amar, te deixar louca. Eu quero, quero. Valeu, gente. Olha só a frase aqui que o meu amigo Bispo Santiago mandou para iniciar o ano de 2014. Vencedor não é apenas quem conquista algo. Vencedor é quem conquista, não perde a sua essência e jamais esquece de onde veio e de quem o ajudou no caminho. Aí sim! Oh, legal! Grande abraço, meu amigo Bispo Santiago. Feliz ano novo aí para você. Também para Andréa Figueiredo. São dois amigos que a gente quer muito bem e que sempre estão aqui participando do nosso programa. Felicidades, viu, Bispo? Feliz ano novo para você e para Andréa Figueiredo. Agora quem é que canta, hein? Você já sabe quem é? Agora é o Eduardo Costa dizendo: tô indo embora. Opa! Mas é para mim ainda tá cedo, ainda vou ficar mais um pouquinho. Então roda lá o Eduardo Costa, menino. O que eu não tenho em casa, ah, eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Por buscar o que eu não tinha em outros braços, tô indo embora. Um abraço, tem alguém a me esperar. O que eu não tenho em casa, ah, eu encontro em outros braços. Até pareço um menino quando a outra me dá um abraço. Quem não tem amor em casa vai se ajeitar na rua. Se você não tem pra dar, sei que a culpa não é sua. Mas por favor me entenda, não estou te traindo. Eu só quero um carinho e você não tem pra dar. Foi buscar o que eu não tinha em outro. Óleo de avestruz, quem usou não para de usar e quem não usou está na hora de conhecer. Gente, o óleo de avestruz, ele tem os ômegas 3, 6, 7 e 9. E você vai ficar assim praticamente imune a todas as doenças. Ele vai te proteger, é um complemento alimentar, não é remédio. Você usando regularmente o óleo de avestruz, vai ter aí uma saúde de ferro. Eu tinha um problema de artrose terrível. E a partir do momento que eu comecei a usar regularmente o óleo de avestruz, as minhas dores se foram. Então tudo isso aí você pode encontrar no Saúde com Beleza. Então entre em contato através do Televendas, através do telefone 61-3532-6993, 61-DDD-3532-6993, ou através do site www.saudecombeleza.com.br, ok? Óleo de avestruz tem que ter marca, e a nossa marca é inconfundível. Puro Ômegas. Qualidade, saúde com beleza. Programa Maurício Fares. Lados B. Maxi Singles. Raridades. Inéditas. São músicas que, de uma ou de outra forma, ficaram para a história, mas não contaram grande história. Vão contar agora num programa que a Antena Web apresenta aos domingos às 8 da manhã no Canal 1 com o Nuno Miguel. Não perca das 8 às 9, domingo após domingo, Raras e Inéditas, com a apresentação do Nuno Miguel no Canal 1. Nem sempre a versão mais escutada de uma música é a mais conhecida ou a mais admirada. Pronto para ser surpreendido? Um contra o outro. Um programa de Carlos Bonaparte que põe frente a frente três músicas com três versões diferentes. Todos os domingos, entre as 10h30 e as 11 da manhã, no Canal 1. É um espaço intimista onde o céu não é o limite, mas sim o centro de tudo. Um programa onde se contam histórias inspiradas por melodias e suas letras ou sonoridades. Não perca, de quarta em quarta, O Céu da Minha Rua, às 21 horas, com a apresentação de Carlos Bonaparte, no Canal 1. A agricultura é um dos essenciais meios de subsistência da espécie humana. A Secretaria do Estado de Santa Catarina, no Brasil, oferece aos nossos ouvintes Panorama Agrícola, um programa dedicado sobretudo ao que acontece neste estado brasileiro, Santa Catarina, mas onde a maior parte da matéria é de cariz universal, a agricultura. Conto também com outros momentos informativos e de entrevista em Panorama Agrícola, de segunda a sexta, das 19h50 às 20h, no Canal 1. A vida do campo, a pequena agricultura e até a forma como não tratamos o lixo que fazemos são pequenos pormenores que ganham uma especial importância, precisamente quando são descurados. Para evitar que isso aconteça, o Canal 1 oferece ao nosso estimado auditório Prosa Rural, um espaço diário de 15 minutos produzido pela Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, onde abordamos questões várias, na sua maioria de cariz universal, ainda que muitas delas estejam diretamente relacionadas com o país de origem, ou seja, o Brasil. Fique a conhecer procedimentos que deve ter para evitar que aconteça aquilo que não quer que aconteça. Prosa Rural, de segunda a sexta, às 19h15, no Canal 1. Voltamos a apresentar programa Maurício Fares. Olha, minha cartinha de destaque de hoje é a carta da Flor Sem Perfume de Nova Mutum, no Mato Grosso. Eita, essa cartinha dela é bem danadinha, viu? Legal. Então já, menina, já eu trago aí a sua história, a sua carta, a carta da Flor Sem Perfume de Nova Mutum, no Mato Grosso. Se você também quiser participar comigo aqui, viu? É muito fácil. Você pode participar através do site www.radioestudiobrasil.com.br. Aí entrando no site, abre a página e tem lá um quadrinho contato. Você clica lá no quadrinho contato e vai abrir então a janela para você mandar mensagem para o programa que você quiser, para o comunicador que você quiser. E a outra forma é através da nossa caixa postal. Você escreve para Caixa Postal 0633, o CEP é 71-749-970, Brasília, Distrito Federal. E aí antes você coloca o nome do programa para qual você está mandando aí a sua cartinha, tá ok? Legal, isso, vamos ficar aqui aguardando e depois a gente atende com todo prazer, com todo carinho, viu? Agora quem vem aí, opa, é o Christian e Ralph, e na quebrada da noite, opa, também é bonita essa música, hein? Vamos lá, vamos rodar? Então roda lá, menino! Você me dá um beijo, me pede pra esperar. Entra pro seu banho, diz que já vem se deitar. Deixa a porta aberta, vai tirando a roupa. Eu fico olhando tudo com água na boca. Esses minutos parecem bem mais que uma hora. Você não vem, você demora e fica alisando seu corpo inteiro. Então o desejo de amar incendeia meu peito. Não consigo esperar, não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sapo pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois debaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Incendeia meu peito, não consigo esperar. Não tem outro jeito. Mergulho também com você no chuveiro. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sarro pra te dar mais prazer. Eu cubro com espumas o seu corpo nu. Nós dois embaixo do chuveiro, amor com cheiro de shampoo. Esse amor molhado faz tudo acontecer. Você me deixa de sarro pra te dar mais prazer. Olha, uma frasezinha que pode ser bem aproveitável nesse começo de ano. Em 2014, você tente ser feliz ao invés de tentar ser perfeito. É porque muita gente se preocupa demais em querer fazer as coisas certinhas, tudo direitinho, tudo como manda o figurino, e deixa de ser feliz por isso. Então, não fica preocupado muito em ser perfeito, se preocupe em ser feliz. Aí sim, aí vale a pena, porque a felicidade, você estando feliz, você consegue atingir a perfeição também. Aí você vai falar, é mesmo? É claro, ué. Porque no instante que você está feliz, você faz as coisas todas de uma forma melhor, faz com mais carinho, com mais amor, com mais sentimento. É ou não é? É, claro que é. E olha agora quem vem aí pra cantar, é o Paul Anka. Não te esqueça, mas só que em inglês que ele vai cantar. Diana, então roda lá, menino. Told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I will be as free as the birds up in the trees. Oh, please stay by me, Diana. Most. I love you, but do you love me? Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay with me, Diana. Programa Maurício Fares. Voltamos a apresentar Programa Maurício Fares. Óleo de avestruz. Quem usou não para de usar, e quem não usou está na hora de conhecer. Gente, o óleo de avestruz, ele tem os ômegas 3, 6, 7 e 9. E você vai ficar assim praticamente imune a todas as doenças. Ele vai te proteger. É um complemento alimentar, não é remédio. Você usando regularmente o óleo de avestruz, vai ter aí uma saúde de ferro. Eu tinha um problema de artrose terrível. E a partir do momento que eu comecei a usar regularmente o óleo de avestruz, as minhas dores se foram. Então tudo isso aí você pode encontrar no Saúde com Beleza. Então entre em contato através do Televendas, através do telefone 61-3532-6993, 61-DDD-3532-6993, ou através do site www.saudecombeleza.com.br, ok? Óleo de avestruz tem que ter marca, e a nossa marca é inconfundível, Puro Ômegas. Qualidade, saúde com beleza. Olha, nós vamos fazer hoje também de uma forma diferente. Vou trazer agora a carta destaque, aí vou rodar a música da carta destaque e depois tem mais uma música que vai encerrar. Afinal de contas, é o nosso primeiro programa do ano de 2014, não é? Então, vamos agora para a carta destaque, tá certo? Roda, solta a vinheta aí, menino. E agora, a carta destaque do ouvinte. Olha, a carta destaque de hoje é da Flor Sem Perfume, de Nova Mutum, no Mato Grosso. Ela me escreveu dizendo o seguinte: Olá, Maurício Fares, tudo bem? Graças a Deus, comigo está tudo bem. Olha, Maurício, eu gosto muito do seu programa e do seu jeito de atender os ouvintes. Até parece que você conhece cada um pessoalmente. Até eu mesma fico aqui respondendo as coisas que você pergunta ou das coisas que você fala como se estivesse aqui do meu lado. Bem, aqui na Rádio Estúdio eu não dou as horas e nem falo bom dia, boa tarde ou boa noite. Mas no meu programa lá na Rádio Nacional da Amazônia, quando eu fazia, era assim. Eu começava pela manhã e eu chegava e dizia, bom dia, gente! Por esse Brasilzão todo aí, era tanta gente respondendo, bom dia, Maurício! Mas aqui, como a gente é um programa que é retransmitido pelas emissoras em vários horários, aí eu não falo nada. Mas de qualquer forma, eu sei que muita gente ainda responde quando a gente fala alguma coisa aqui. Muita gente responde. Ah, sim, mas deixa eu voltar na carta da menina, né? Olha, Maurício, eu tenho 17 anos e eu parei de estudar porque eu perdi meu pai. E aí eu fui obrigada a parar de estudar para ajudar minha mãe nos afazeres de casa e também para ajudar a criar os outros filhos, todos mais novos que eu, num total de 5. Eu vivo trabalhando como diarista nas casas alheias. E o meu maior sonho, Maurício, é encontrar um rapaz bom, trabalhador e honesto para me casar com ele. Aqui onde eu moro tem muitos rapazes que querem namorar comigo, mas cada um tem um defeito ou um vício que eu não gosto nem de pensar. Já namorei com alguns, Maurício, mas sempre descubro que ou são casados, ou que tem outra namorada, ou então que bebe, ou então que fuma. Eu detesto o fedor do cigarro, detesto o fedor da pinga. Eu nem aguento quando alguém chega perto de mim fedendo a cigarro ou a bebida, Maurício. Me dá um enjoo danado. Olha, papai nos deixou com uma casinha num pequeno sítio de 1 hectare. Os meus irmãos mais novos plantam hortaliças e a gente vende no mercado da cidade ou na feira. Mas o que a gente consegue é muito pouco. E por isso é que eu tenho que trabalhar fora para poder ajudar no sustento e não deixar que eles parem de estudar como aconteceu comigo. Olha, amor, eu sei que sou muito exigente, mas se for para ficar botando os bofes para fora toda vez que eu encontro com um rapaz fedendo a bebida ou cigarro, eu vou ficar solteira mesmo. Ou será que eu devo tentar mudar, Maurício, e ser menos exigente? Me diga o que é que eu posso fazer. Agradecida, Flor Sem Perfume de Nova Mutum, no Mato Grosso. Ah, sim, Maurício. E se possível, gostaria que você rodasse para mim uma música do meu ídolo Fábio Júnior. Eu gosto muito da música Senta Aqui, você roda? Bom, menino, eu vou rodar sim, né? Eu, na verdade, estava até pensando numa outra música, de acordo com a sua história. Mas já que você está pedindo a música do Fábio Júnior, eu vou rodar ela para você, o Senta Aqui, tá bom? Agora, quanto ao que você me pergunta se você deve mudar e ser menos exigente, eu acho que não é por aí não, viu? Não é mesmo, tá? Alguém, além de violentar a si própria, a sua personalidade, você sempre estará fazendo alguma coisa que não é da sua vontade. E isso não é nada bom. É certo que ainda tem muita gente que não caiu na real e acha que fumar ou beber é prova de ser macho, que é bonito. É uma grande bobagem isso, né? Nós sabemos. Mas, felizmente, o número de pessoas que estão abandonando esses vícios e procurando ter uma vida mais saudável é muito grande. Logo vai aparecer algum aí, viu, menina? Algum assim sem vícios e que queira um compromisso sério. É só dar tempo ao tempo. As coisas acontecem na hora certa. Não adianta a gente se precipitar, a gente se violentar, achando, que eu parando, né, eu aceitando um pouco mais, eu acabo arranjando um namorado. Mas que adianta? Você arranja um namorado que você não vai conseguir nem dar um beijo nele, que vai ficar aí botando os bofes pra fora, como você mesma diz, né? Vai ficar vomitando aí só de ver o fedor da bebida ou do cigarro. Então, é melhor você não entrar por esse caminho. É o que eu te falei. Tem muita gente que não fuma, que não bebe, gente séria, de compromisso, que realmente tem a vontade de arranjar alguém que seja da mesma forma que ele. Então vai aparecer alguém desse jeito para você e aí você vai conseguir ser muito feliz. Pode ter certeza que vai, viu? Eu tenho só a te desejar felicidades e te elogiar acima de tudo por você ter sacrificado um pouco o seu próprio estudo, ter sacrificado aí é a forma como você vinha fazendo para poder ter aí, sustentar os seus filhos, ajudar a sua mãe, seus filhos não, perdão, ajudar a sustentar os seus irmãos, né? Ajudar a sua mãe aí nas tarefas domésticas, tudo isso aí foi uma coisa muito bonita da sua parte. Infelizmente, hoje em dia, ninguém se preocupa com esses detalhes, né? Mas você demonstrou que é uma mulher de fibra, uma mulher de caráter, e que, acima de tudo, tem bons princípios. E isso Deus está vendo e Deus vai sempre te amparar e te ajudar, tá bom? Boa sorte para você, minha querida amiga Flor Sem Perfume, de Nova Mutum, no Mato Grosso. Fica com Deus e Nossa Senhora Aparecida. Beijão. E tá aí, já que você quer ouvir a música do Fábio Júnior, eu vou rodar pra você. Senta aqui, Fábio Júnior. Roda lá, menino. Senta aqui. Toda essa angústia, não fique aí tão quieta. Quebra o teu silêncio, se abre comigo. Vem, senta aqui. Não fique assim tão tensa. Senta aqui. Eu sei que você pensa que ela me incomoda, mas pode ter certeza que eu te quero. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, com toda a segurança, um recomeço. Com o tempo você vai sentir suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Será melhor pra nós. Senta aqui. Não jogue tudo fora. Senta aqui. Confia em mim agora. Não fique aí pensando. Juntos acharemos um caminho. Eu sei que não é tão fácil me amar assim, com toda a segurança, um recomeço. Vai sentir que as suas dúvidas irão sumindo aos poucos. Será melhor pra nós. Agora dá um sorriso e vem pra cá. A gente já brigou demais por essas coisas. Eu te amo. Eu sei que não é tão simples. Só o tempo vai dizer. Só o tempo vai dizer. Senta aqui. Nem me dá um sorriso. Senta aqui. Boa, gente. Agora, conforme eu comecei o programa, eu vou terminar prestando homenagem a esse novo ano. Adeus Ano Velho, foi aquela música com que eu encerrei o programa de ontem, mas que eu também encerro, aliás, que eu iniciei o programa de ontem, né? E eu vou encerrar com essa mesma música hoje. Adeus Ano Velho, com essa declamação aí. Vamos nessa, roda lá, menino! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Adeus, ano velho, feliz ano novo. por hoje é só. Eita, eu fico muito contente nesse primeiro dia do ano. Feliz ano novo para todo mundo, gente. Mas nesse primeiro dia do ano, nós estarmos aqui juntos novamente, com muita alegria, com esse carinho todo. Então, se Deus quiser, nesses 365 dias que temos pela frente, nós vamos estar aí com muita alegria, com muito carinho, aí cumprimentando e agradecendo a cada um de vocês, tá bom? Muito obrigado, gente! Fiquem com Deus e Nossa Senhora Aparecida e vamos rezar e torcer para que seja um ano muito bom, o ano 2014. Tchau, gente! Obrigado! Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro!